seja assim, com a vida que essa sorte almeja, que assim seja, com a morte que esse azar deseja. No mesmo instante que minha alma esparveja, se faz necessário voar, se faz necessário voar assim, com a vida que essa sorte almeja, que assim seja, com a morte que esse azar deseja. No mesmo instante que minha alma esparveja, se faz necessário voar, se faz necessário voar. Com a sensação de meia hora vivida me arrumo, daqui pra lá uma vida basta, é o que eu presumo. Saio sem a porta bater, sabendo me conter. A liberdade é um caminho a percorrer, é tempo de viver, deixar que o peito transborde, que as verdades tomem o caminho do mar. Na expressão, imensa amplitude de um acorde, invento cais, e se é a vez de me lançar, que assim seja, por toda a existência, enfim. Agora é parte de você, essa parte de mim, desse quebra-cabeça mundano onde faltam peças. A gente se confunde quando se encontra nessas, de decidir o futuro de supetão. Rimas boas na mente, nem um diploma na mão, dando asas à imaginação com música decente, fazendo com que o corpo voe daqui pra frente. Seja assim, com a vida que essa sorte almeja, que assim seja, com a morte que esse azar deseja. No mesmo instante que minha alma escraveja, se faz necessário voar, se faz necessário voar assim, com a vida que essa sorte almeja, que assim seja, com a morte que esse azar deseja. No mesmo instante que minha alma escraveja, se faz necessário voar, se faz necessário voar. Voar pra bem longe, voar pra bem longe eu vou. Vem comigo, vem pra ver tudo que a gente criou. Por entre José e Maus, Anas e Marias, Caio, Pitzan e Marcos, sob novas melodias, seja sob a luz do dia ou sob a luz do luar. Passa uma nota pra eu em segundos decolar, o ritmo nas veias, o sangue a pulsar, essa força que norteia me leva pra outro lugar. Sem se entregar, não dá pé viver. Quem não quer se molhar é melhor se esconder. E é com prazer e paixão que eu ganho o céu, com as bolas de sabão do João. O meu céu é assim, feito de liberdade, um azul sem fim, onde quem manda é a vontade. Que seja assim, com a vida que essa sorte almeja, que assim seja, com a morte que esse azar deseja. No mesmo instante que minha alma escraveja, se faz necessário voar, se faz necessário voar assim, com a vida que essa sorte almeja, que assim seja, com a morte que esse azar deseja. No mesmo instante que minha alma escraveja,